O Ministério Público de Minas Gerais e a Polícia Civil deflagraram, nesta quarta-feira, 4 de setembro, uma operação para combater o desvio de recursos públicos da Câmara Municipal de Sete Lagoas, na região central de Minas Gerais. O desvio seria de aproximadamente 3 milhões de reais. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa de um dos suspeitos. A justiça determinou o bloqueio de bens móveis e imóveis dos acusados até um montante de R$ 2.960.000. O promotor de justiça Fabrício José da Fonseca, do GEP, Grupo Especial de Promotores de Justiça do Patrimônio Público, dá mais detalhes sobre o esquema, que a princípio envolve servidores e vereadores. A fraude consistia no seguinte: servidores da Câmara Municipal, que ocupavam cargos em comissão, eles eram contratados sobre o compromisso de obter empréstimos consignados na Caixa Econômica Federal e repassar esses valores para vereadores. Parte dos empréstimos consignados foram pagos com recursos públicos. Era uma forma de desviar recursos públicos por meio de agentes públicos que ocupavam cargos em comissão, né? Uma nova forma de rachadinha, não rachadinha com os salários, mas utilizando esses valores levantados com os empréstimos consignados. Após a obtenção dos valores, eles eram repassados para alguns vereadores. Fabrício da Fonseca explica a questão relacionada à venda ilegal de férias de alguns servidores. Além disso, nós também estamos investigando e há indícios de desvio de recursos por meio de venda ilegal de férias. Não há, nesse exato momento, como apurar o número total de investigados, nem o valor total desviado dos cofres da Câmara Municipal. Nós estamos isso em fase de apuração. Essa primeira fase da operação em Sete Lagoas se destinou a levantar provas dos destinatários e dos mentores intelectuais desse esquema de desvio de recursos públicos. O promotor de justiça fala também sobre os próximos passos da investigação e por quais crimes os suspeitos estão sendo investigados. A partir dessas provas, da análise do material apreendido, nós pretendemos obter elementos com relação a todos os envolvidos nessa fraude e na execução desses crimes. O material apreendido foi levado à sede do GEP, em Belo Horizonte, para análise dos policiais do GOP e dos promotores do GEP. Há indícios da execução de crimes em tese de associação criminosa, também de corrupção ativa e corrupção passiva, concussão e lavagem de dinheiro. Todos esses crimes numa fase inicial de apuração, que isso nós poderemos ter outros desdobramentos. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.